direção. Foi rimando, me limando em putal de freestyle. Foi me desafiando. Todo eu podia rocar que eu fui pensando. Eu fui tentando entender. Será que eu vou rimar pra ter que me desfazer? Arrepiou pra frente, arrepiou pra hip hop. Vou botando pra quebrar na embola da refém. Arrepiou pra frente, arrepiou pra hip hop. Vou botando pra quebrar na embola da refém. Arrepiou pra frente, arrepiou pra hip hop. Eu vou botando pra quebrar na embola da refém. Arrepiou pra frente, arrepiou pra hip hop. Vou botando pra quebrar na embola da refém. Eita, esse menino com que é pra trás. Vem aqui tirar onda, vem cá pra você ver uma coisa. Você é cobra criada que só tem botão de arranque. Mas parece um do falante. Uma corneta rasgada e no coco tá embolada. Eu vou fazendo a minha rima cantando em qualquer quebrada. Tu não sei, ninguém me ensina. Isso aí, mugangueiro. Quero ver você se garantir agora. Tu embolada pra mim é uma piada. Eu pego tudo e jogo pela escada. Ai, se eu te pego na quebrada eu vou te bater. Fique esperto, lagarto pra tu entender. Vem, me põe, me deixe em paz. No hip hop você não sabe nada, rapaz. Arrepiou pra frente, arrepiou pra hip hop. Vou botando pra quebrar na embola da refém. Arrepiou pra frente, arrepiou pra hip hop. Vou botando pra quebrar na embola da refém. Arrepiou pra frente, arrepiou pra hip hop. Vou botando pra quebrar na embola da refém. Arrepiou pra frente, arrepiou pra hip hop. Vou botando pra quebrar na embola da refém. O repente, o hip hop, todos têm o seu valor. Eu conheço tua ideia, eu conheço teu problema. Se tu sabe quebrar o tema, eu vou agora te dizer. Fica com essa morena, vou te levar pra você. Passa danada pra cá, que eu vou te mostrar como é que se faz, menino. Eu me livro ligeiro, vou fazendo uma mistura. Água mole, pedra dura, um DJ e um pandeiro. Bota uma banda de rock pra tocar pra essa gente. É repente, é hip hop, é hip hop, é repente. Vixe Maria, quase que eu perco meu fone.